poder de Deus vai se manifestar. Querer de Deus aqui vai vigorar. E vidas transformadas serão. E todos juntos glória a Deus dará. E também conhece a solução. Se ele fala, meu amigo, e tu escutas, com certeza tu encontras salvação. Glória, glória, aleluia. O Espírito de Deus. Oprimido, magoado, sem prazer, saiba que Jesus na cruz venceu o diabo, e vitória hoje a ti vai conceder.